Bien, vamos a empezar porque conviene también ser puntual en las cosas. Y muchas gracias a todos los que habéis venido. Yo voy a presentar el acto. Soy Gabriel Abascal, miembro de la Junta Directiva de CERAI, y quería hacer una pequeña presentación tanto del acto, de los contenidos, como de las personas que van a intervenir. El acto lo enmarcamos en la celebración del Foro Mundial sobre Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales, que empieza mañana en la Universidad Politécnica, que va a reunir a más de 400 personas de los 5 continentes para analizar los problemas que en estos momentos se están produciendo en el conjunto del planeta, de sobre todo acaparar tierras por parte de grandes empresas multinacionales y gobiernos, lo que a su vez lleva consigo desplazamiento de poblaciones campesinas, indígenas, manipulación de precios, etc. Hoy los alimentos, como el petróleo o el agua, son palancas e instrumentos de poder. En ese marco, pues se celebra mañana y se inicia mañana el foro en la Universidad Politécnica, que durará 3 días. En ese marco, desde CERAI vimos también la conveniencia de realizar actividades complementarias con personas que iban a estar presentes en el foro, que pudieran tratar aspectos relacionados con el objetivo central. Y el objetivo central son cuestiones vinculadas a la agricultura, a la producción agroecológica, a la reforma agraria, etc. En ese orden de cosas, desde CERAI hemos invitado a 2 personas brasileñas con las que venimos trabajando desde hace bastantes años en cuestiones vinculadas a la construcción de una economía alternativa, la economía solidaria. Pero además de que estamos trabajando en la construcción de esa economía alternativa, son también personas relacionadas con los aspectos de la agricultura familiar, de la producción agroecológica y, por tanto, cuestiones que tienen que ver tanto con el foro, pues con esos procesos de construcción de economía alternativa. Es por esa razón también que está presente con nosotros Salvador Pérez, que es el que coordina, el coordinador de la Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Valenciano. CERAI tiene presencia a sus distintas organizaciones territoriales donde hay presencia de CERAI en las redes de economía alternativa y solidaria de los distintos territorios, en Aragón, en Madrid, en Cataluña, aquí en el País Valenciano, y nos parece que también es fundamental este proceso en el entorno del norte, en nuestro entorno inmediato, construir alternativas sociales. No podemos entender que vamos a cambiar el mundo si decimos, bueno, vamos a ayudar en tal o cual país. No. Esto es una relación dialéctica de ida y vuelta, donde nosotros aprendemos de estos compañeros. El movimiento de la economía solidaria en América Latina ha generado unas experiencias interesantísimas y replicables hoy en día aquí, cuando hablamos de finanzas solidarias o finanzas éticas, de consumo crítico, de consumo de proximidad, etcétera, etcétera. Son experiencias que quizás en Europa Occidental, antes de la gran crisis que surge en 2008, no nos parecía que eran experiencias replicables. Sin embargo, se estaban dando en otros lugares del mundo, como América Latina. Los movimientos de los foros sociales mundiales influyeron en la extensión de esas experiencias y hoy en día vemos que para evitar la desagregación social, la exclusión social, hemos de construir también experiencias cotidianamente. Y en ese sentido, pues la presencia aquí de los compañeros de la Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Valenciano. Bien, yo ahora voy a acabar presentando a los 2 compañeros brasileños. En primer lugar, a Nelsa, que tenemos una vieja amistad ya, una larga amistad, con un proyecto en el año 2003 que fue financiado, curiosamente, en su mayor parte por un municipio cercano a Valencia, el municipio de Sagunto, y que luego el municipio no hizo mucho caso de ese proyecto. Fue la construcción de una nave industrial para una cooperativa de mujeres costureras. Nelsa es la presidenta de esa cooperativa, la cooperativa Univens, que lo que hacían era, pues, costura, producción de ropa en definitiva. En el año 2005, esta cooperativa, junto con otras cooperativas, recibe un encargo del comité organizador del Foro Social Mundial, el quinto Foro Social Mundial, que se celebró en Porto Alegre en enero de 2005. Y la cooperativa Univens, que preside Nelsa, y otras cooperativas ensayaron la producción conjunta de, no sé si 50.000 bolsas, 100.000 camisetas, etcétera. Todo el material del Foro Social Mundial se produjo en algodón por un conjunto de cooperativas que ensayaron ya formas de producir en colaboración conjuntamente. Después de esa experiencia vieron, fue un resultado positivo, pero vieron que había que mejorar la calidad. Y mejorar la calidad era ir a la producción de ropa ecológica. Hoy quizás esto empieza a ser más normal, empezamos a ver, bueno, esto es algodón ecológico. Entonces no era tan común. Y a partir de esa experiencia del año 2005 del Foro Social Mundial, se agrupan una serie de cooperativas repartidas por todo Brasil, que van desde la producción, desde el cultivo del algodón ecológico, a la producción final de la ropa, que veremos aquí algunas muestras. Y entre otras cosas, eso ha supuesto recuperar. Yo era un analfabeto en estas cosas y lo sigo siendo casi. Yo pensaba que el algodón solo era de este color así crudo, como creo que muchos de vosotros. Este proceso de recuperación del algodón ecológico ha permitido recuperar otras variedades que la industria química había desechado porque no necesitaba tintes, que es colores verdes, colores rubíes, este tipo de colores, y por tanto que permite producir tejidos de colores distintos siempre con algodón ecológico y sin aditivos agrotóxicos que provocan muchas de las enfermedades de la piel, etc. Bien. Nelsa es la presidenta de esa cooperativa, pero de la cooperativa de segundo grado que después agrupa todo, que es la cooperativa La Justa Trama. Escogen ese nombre, una trama justa. Hay un precio justo entre las distintas cooperativas que compran, unos producen una cosa, se la venden a otra cooperativa, un precio siempre estable, negociado, acordado entre ellos en las reuniones de coordinación que hacen periódicamente en algún punto de Brasil. Y Nelsa es presidenta de esa cooperativa también de segundo grado, una persona que es una dirigente comunitaria y de la economía solidaria en Brasil. Ha tenido responsabilidades públicas también, ha seguido manteniendo, cuando hoy hablamos de las castas políticas, ha sido directora general de Economía Solidaria en el estado de Río Grande do Sul y continuaba yendo a la cooperativa unas horas a trabajar como costurera. Bien, y por otro lado tenemos a Víctor Neves, que es también miembro de Unisol Brasil, que es la gran organización de cooperativas con la que nosotros trabajamos, y que es un asentado de la reforma agraria, en el que es el mayor asentamiento de la reforma agraria de Brasil, el asentamiento Itamaraty, al sur del estado de Mato Grosso do Sul, fronterizo con Paraguay, donde desde hace unos años ya están asentadas unas 3.000 familias. Es un asentamiento de 50.000 hectáreas y el que es más grande de todo Brasil, y donde ellos han empezado un trabajo de cambio hacia la agricultura ecológica, porque a veces los campesinos asentados pueden reproducir los valores de las de los antiguos terratenientes y seguir cultivando el mismo tipo de cosas. Ellos están haciendo todo un trabajo de cambio hacia la agricultura ecológica y, entre otras cosas, son suministradores de parte del algodón que después sirve para producir la ropa final de la justa trama. Bien, yo quería ser un poco más breve, pero la verdad podría ser más largo. Es una experiencia interesantísima. Acabo diciendo que la experiencia de la justa trama ha recibido premios de tecnologías sociales, de buenas prácticas. Aparecen guías que se han editado en España, en Europa, por Oxfam Internacional, porque combina lo que es la autogestión, el esfuerzo, la innovación y la coordinación entre emprendimientos solidarios muy diversos, desde agricultores a cooperativas que son industriales, que transforman la pluma del algodón en hilo que después va a producir la ropa final. Por tanto, es un ejemplo, yo espero que la experiencia os interese. Simplemente pediros que cuando intervengáis vosotros habléis devagadamente, o sea, despacio, para que, aunque son sureños y por tanto hablan portuñol y entiendan el portuñol, pues bueno, pero esto. Y yo con eso acabo y ahora pues le pediría a Salvador que nos hable un poco de las cuestiones de la economía solidaria en Valencia, cómo se va organizando, en la medida que esto es un acto también enmarcado dentro de esto. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer a CERAI la invitación para participar en este foro para compartir un poco lo que es REAS del País Valenciano y lo que es cómo entendemos la economía solidaria y qué estamos desarrollando las distintas entidades que formamos parte de REAS aquí en el territorio. Agradeceros también a todos que hayáis venido a compartir este tiempo con nosotros y dar la bienvenida a los dos compañeros de Brasil, que les abrimos nuestro corazón valenciano para que disfruten lo máximo posible de estos 3 días que van a estar aquí. Bueno, antes de empezar, yo me gustaría poner un marco a este pequeño speech que voy a hacer, un marco que de algún modo dibuje el paisaje en el que me gustaría que entendiésemos todo lo que vamos a hablar. Y ese marco no es otro que entender la situación en la que estamos. Muchas veces estamos en una situación social y económica que no es la más favorable precisamente, que tiene pues sus componentes políticos, económicos, sociales y demás, pero la principal idea es que el capitalismo no funciona. El capitalismo al final es una corriente ideológica que basa su objetivo es la obtención de márgenes de beneficios mediante la creación, la producción de mercancías utilizando el trabajo asalariado, el trabajo de terceras personas. Y eso, pues, con el paso del tiempo, pues, nos ha llevado pues, a una crisis que no es únicamente una crisis económica, es una crisis ecológica, es una crisis de valores, es una crisis de la explotación femenina, es una crisis de los recursos energéticos. Es un sistema que lo único que ha creado ha sido una desigualdad que hace que tengamos que buscar otros espacios, otras alternativas en la cual desarrollar nuestra actividad. Como decía Walter Benjamin, no se trata de que esperemos a que el capitalismo colapse y se hunda, sino que seamos capaces de parar la locomotora de la historia y paralelamente construir espacios donde se articulen un tipo alternativo de sociedad y de economía. Bien, dicho esto, REAS es una asociación de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en favor de la economía solidaria y también en proyectos comunes. somos una serie de entidades que nos hemos unido para compartir sinergias, para poder realmente impulsar, utilizar la economía como una herramienta de cambio social que nos permita crear estos espacios de comprensión diferente del entorno, comprensión diferente de la socioeconomía de los que hablaba anteriormente. La economía solidaria, más o menos parto de la base que todos sabemos lo que es desde REAS, la economía solidaria la entendemos como, si yo ahora me acuerdo dónde, un segundo. Aquí está. La economía solidaria es la economía que se basa, pone en el centro a la persona. Es una economía que tiene en cuenta los factores ambientales, los factores sociales, que se basa en una serie de principios que están recogidos en la Carta Solidaria, desde la perspectiva de REAS. Al final, cada uno en su entorno y en su territorio pues le da una definición concreta, pero sí que hay un valor común, que es el que la economía deje de ser un fin y pase a ser una herramienta para construir, para mejorar el nivel de vida de las personas. La economía tradicional, el capitalismo al que estamos acostumbrados, lo que hace básicamente es utilizar, como os decía anteriormente, los recursos humanos con el fin de maximizar el beneficio. Nosotros lo que presentamos es una alternativa, es utilizar ese beneficio para mejorar la calidad de vida de las personas. Al final es una reubicación de conceptos y un cambio en el sistema de prioridades. Los principios en los que yo voy pasando rápido, porque creo que lo importante es que escuchemos a los compañeros que vienen de Brasil, pero sí que quiero pasar por este punto. Son los principios de equidad, en el cual se trata de la igualdad entre las personas teniendo en cuenta sus diferencias, una igualdad que básicamente lo que pretende es huir de cualquier tipo de dominación de una persona sobre otra, por el motivo que sea. El principio del trabajo, como desde la igualdad del trabajo, sea cual sea, sea trabajo remunerado, sea trabajo no remunerado, como una herramienta también de comunicación y de transformación social. La sostenibilidad ambiental en todo aquello que hacemos, que sea sostenible a largo plazo por su respeto al medio ambiente. La cooperación frente a la competición a la que nos aboca la economía de mercado en la que vivimos. Lo que buscamos es la cooperación entre las distintas entidades, la cooperación entre los distintos actores de los escenarios económicos y sociales en los que desarrollamos nuestra actividad, para realmente ser capaces de provocar esa transformación de la que hablaba anteriormente. Somos entidades, la mayoría de ellas, de un tamaño reducido, que tenemos un impacto en nuestro ámbito local considerable, se puede decir, y luego nuestro trabajo en red es lo que nos permite realmente pues tener ese impacto potente que buscamos. Todas las entidades que forman parte de REA no tienen fines lucrativos. Esto hay que entenderlo como simplemente el no reparto de los márgenes que surgen, que quedan después de pagar todos los costes que se producen en el desarrollo de la actividad. El no reparto me refiero en base a capital, sino en la reutilización de esos fondos, pues bueno, pues para la mejora del territorio en el cual se esté desarrollando la actividad o para la mejora de la entidad en sí, de las personas y de los distintos elementos que forman parte de la entidad. Y el compromiso con el entorno. Esto lo entendemos, volvemos a lo mismo, como el enfoque hacia la economía local, el enfoque hacia el desarrollo y la colaboración con todos los actores que se encuentran en nuestro entorno local, donde desarrollamos la actividad, como decía anteriormente. Es más, incluso la relación entre nosotros mismos, dentro de todas las entidades que formamos parte de REAS, porque eso es lo que nos permite, como decía antes también, el trazar esa, esa trama en red, ese trabajo en red, que realmente es lo que nos permite tener la fuerza suficiente para provocar un cambio real en la sociedad. ¿Qué estamos haciendo en el País Valenciano? Bueno, aquí nacimos en octubre de 2014. Llevamos poquito tiempo, pero un poquito tiempo muy activo y con muchas ganas de trabajar y de desarrollar proyectos. Uno de ellos es la auditoría social. La auditoría social lo que consiste es en la valoración de una serie de parámetros, de valores diferentes a los económicos en la forma de actuar de las diferentes entidades. Básicamente, bueno, lo que medimos son unos parámetros que nos permiten ver hasta qué punto nuestra propia actividad sigue, digamos, los objetivos, la visión que se supone que tiene por el hecho de sentirse dentro de lo que es la economía solidaria. Para realizar esto tenemos una herramienta informática, que es la auditoría social. Esto está abierto a cualquier entidad, sea parte de REAS o no sea parte de REAS, porque lo que pretende tiene un triple objetivo. Por un lado, lo que es la reflexión, el análisis, esa reflexión al analizar esos parámetros, te planteas situaciones, te planteas cuestiones que de otro modo a lo mejor no has llegado ni a plantearte. Temas pues de igualdad, temas de respeto al medio ambiente, pequeños detalles y a veces grandes detalles también, que están ahí y que simplemente la mera reflexión te hace modificar y te hace avanzar, que es, digamos, el segundo de los objetivos de la auditoría social, provocar un cambio, ¿no? Después de esa reflexión, de ese análisis, buscar de qué modo puedes ir mejorando. Y el tercer objetivo es la comunicación, tanto interna como externa. Internamente, pues para todos los miembros de la entidad, transmitir esa necesidad de seguimiento de los principios que están incluidos dentro de la visión de la actividad de la empresa, y hacia afuera, pues de cara también al consumidor, que el consumidor el día de mañana, porque lo que pretendemos, aparte de tener nuestra relación entre nosotros, entre las entidades de REAS, que haya una presencia del consumidor externo que empiece a pensar a la hora de acceder a un producto o a un servicio, que no piense solo en su coste económico, sino que se plantee otra serie de valores que le den que tengan un peso específico a la hora de tomar su decisión concreta sobre la adquisición o la contratación de este servicio. Otro de los proyectos conjuntos que tenemos es la promoción de las finanzas éticas. Las finanzas éticas, al final, entra dentro del concepto que hablábamos anteriormente de la auditoría social. Es una valoración de en qué se utiliza el dinero. El dinero es bueno per se, yo no me cobran comisiones si trabajo con este banco, la cuenta 1-2-3 que te devuelvo los recibos y al mismo tiempo estoy financiando la producción de armas con las cuales después se hacen las guerras que están produciendo los refugiados, a los que les damos una patada en el culo para que no vengan aquí cuando hemos sido nosotros los que les hemos destrozado su casa. Las finanzas éticas lo que defienden es que la utilización de los fondos que las personas depositamos en estas entidades, pues se utiliza para bienes que tienen un trasfondo social, bienes que no tienen un trasfondo meramente económico y que ese trasfondo pues tiene su peso en valores. En ese sentido, pues tenemos la suerte de tener en REAS País Valencià la red Enclau, que ahora mismo se encuentra en el desarrollo de un programa de promoción de las finanzas éticas y alternativas para las entidades de la economía social de la mano de la Generalitat Valenciana. Entonces, ahora mismo pues están trabajando, tienen un proyecto para acercarla a las principales instituciones de la intermediación financiera, como es FIARE o como es COP57, a la sociedad valenciana. Se está creando también un fondo solidario para el emprendimiento social colectivo. y tienen pues distintas actividades, entre ellas destacar, y me gusta mucho el Café en Cloud, que he participado ya en alguna de ellas, que son espacios de networking en la cual pues bueno, pequeñas iniciativas o grandes iniciativas sociales pues se acercan, son modelos económicos diferentes, son planteamientos empresariales diferentes y buscan un tipo de financiación también diferente. El mercado social, ahora mismo estamos en la fase de creación de estructuración de ese mercado social, porque ese mercado social realmente ya existe en el País Valenciano. Lo que ocurre es que está desestructurado y el acceso al mismo es complicado. ¿Qué es el mercado social? El mercado social es un entorno, digamos, de intercambios económicos y sociales en los cuales todo el proceso, bien sea de producción, financiación, distribución, venta y adquisición, se realizan bajo los parámetros de la economía solidaria, aportando un trasfondo en valores a la hora de tomar esas pequeñas decisiones de adquisición, tanto interentidades como con respecto al consumidor final, que al final es lo que va a configurar el mundo en el que vivimos. En la primera hemos tenido ya una serie de reuniones, también participamos en la jornada del Horta a la Plaza, fuimos invitados por el Ayuntamiento de Valencia también en la presentación de lo que es el mercado social, y ahora hemos comenzado un proyecto que se llama Camino al Mercado Social, que es un proyecto inclusivo en el cual tiene cabida cualquier entidad y, digamos, sería el paso cero para construir ese mercado social. Un mercado en el cual, para formar parte de este proyecto, lo único que hay que tener es voluntad de. No se trata de cumplir nada, sino tener voluntad de evolucionar y llegar realmente a poder cumplir pues con esos principios o con esos valores que queremos. Si alguno de vosotros está interesado en participar en este proyecto, es sencillo, entráis en nuestra web reaspaisvalencia.org y ahí está toda la información de cómo contactar. También estamos involucrados, participamos en lo que es la promoción de la contratación pública y socialmente responsable. Esto estuvimos invitados por la Coordinadora Valenciana de ONGDs en un concurso que se realizó en diciembre con los diferentes ayuntamientos de la provincia de Valencia. Era un concurso que promovió la Diputación, si no me equivoco, y se organizaba desde la Coordinadora Valenciana. Yo en las elecciones municipales me parece que esto de la compra responsable lo tenían todos en el programa, todos, pero todos, y el que no a última hora lo metió. Bueno, pues lanzamos se lanzó el concurso y participó un ayuntamiento, el de Puerto de Sagunto, que fue pues bueno el que se llevó el premio, que ese chico tan alto es el concejal que estuvo ahí. Desde la coordinadora se está preparando también una declaración para que se presentará con el Ayuntamiento de Valencia, que se presentará el día del comercio justo, que es el 22 de mayo, si no recuerdo mal, que este año se va a celebrar, en lugar de celebrarse en el cauce del río Turia, que es donde se hacía habitualmente, este año se va a hacer en la plaza del Ayuntamiento. Entonces la coordinadora está creando esta declaración, pero pretenden que no sea una mera declaración, sino que sea un programa que tenga mecanismos de seguimiento y de transparencia. Otro de los miembros de REAS, la repartidora, también ha lanzado un proyecto que es el barrio cooperativo. El barrio cooperativo es una propuesta de intervención social y trabajo en red para el fomento de la promoción y visualización de la economía social y el cooperativismo como un instrumento y un paradigma de fórmulas alternativas de desarrollo y activación socioeconómica del territorio. Es un proyecto que va a durar aproximadamente un año, en el cual lo que se pretende es dinamizar, dar a conocer, acercar la economía social al barrio de Benimaclet y provocar la aparición de emprendimientos colectivos frente a ese mensaje de emprendimiento individual que cada día recibimos como impulso, como empuje desde distintos puntos. Es un tema que en el que REAS participa también como colaborador, igual que el Instituto de el Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa, el IUDESCOP, Caixa Popular y FEBECTA. Ahí en la web está toda la información y es un tema también bastante interesante. Formamos parte de la red, ya para terminar, estamos en REAS, Red de Redes, que es una red de diferentes organizaciones territoriales similares a la nuestra y también transversales de distintas áreas de actuación. Y bueno, ese trabajo en red es lo que realmente nos permite convertirnos, estamos intentando convertirnos en un actor político que sea capaz de crear ese cambio social, que sea capaz de transmitir que sí que es posible vivir de un modo diferente, entender el mundo de un modo diferente, y lo que no queremos es enfrentarnos a nadie, enfrentarnos al capitalismo. Lo que queremos y estamos haciendo es construir, como decía, parar esa locomotora del mundo y crear pues un espacio alternativo en el cual articular un modo diferente de comprender la economía y la sociedad. Y en el país somos unas 15-16 entidades, ahora mismo alguna se me habrá olvidado. Y ahí tenéis los datos de contacto y os invito a que nos sigáis, a que si tenéis pie a participar, participéis, porque trabajando en red, trabajando todos juntos, el cambio social que pretendemos es posible. Gracias. Muchas gracias, Salva. Bien. Como he visto que han llegado algunas personas con posterioridad, que hemos repartido un folleto explicativo de la justa trama. Lo digo por si a alguien le falta, porque aquí además está la relación de las 7 cooperativas y entidades de base que constituyen a su vez esa otra. Y también me dice Lola que por favor las personas asistentes firmen, bueno, pongan sus datos, porque esta actividad también está enmarcada dentro de un proyecto europeo y bueno, piden estas cosas de la burocracia europea, que es más burocracia aún que la nuestra, que ya es así. La agradeceríamos que firmarais allí, nada, simplemente el nombre y apellidos y el correo electrónico. Bien, ahora ya pasamos a los protagonistas de la tarde. Como bien decía Salva, que lo que queríamos también era contribuir a que se vaya conociendo REAS País Valencià, que es una de las entidades del conjunto de REAS más nueva que hay. Y por tanto, pues eso, trabajando en red, difundiendo nuestras actividades, etc. Y ahora paso la palabra a Nelsa, como presidenta tanto de la cooperativa Univers, que es una de las cooperativas relacionadas aquí, como la cooperativa de segundo grado Justa Trama. Nelsa. Primeramente, eu quero agradecer muito por estar aqui entre vocês. Já tive outras oportunidades de estar aqui no país e acho que nos ajudamos muito uns aos outros, sobretudo com isso que o Salvador terminou a sua apresentação, é que a gente não perca a esperança e acredite que de fato é possível, que sejam grandes ou pequenas nossas ações, a gente pode fazer a diferença nesse mundo. E a gente tem há muito tempo, como o Gabriel falou, uma aproximação com o SUD, agora com o SERAI, e está aqui também a Sandra da Nexus, da Itália, e isso fez com que a economia social e solidária no Brasil, hoje, ela tem mais de 20 mil iniciativas, ou seja, mais de 2 milhões de pessoas que acreditam que pode se construir um outro modelo. Essa nossa economia social e solidária no Brasil, a grande parte dela, ainda ela é organizada de uma forma informal. Mas também temos muitas ações nas cooperativas e associações. Com isso, a Unisol Brasil organiza hoje em torno de 750 cooperativas e associações, construindo esse outro modelo de desenvolvimento, e que é onde tem uma parceria muito forte, né, com vocês em toda a sua construção. E não teria sido possível a caminhada que foi feita até aqui no Brasil se não tivesse essa integração com quem também tem outra caminhada, né, hoje vive outra realidade política e econômica diferente do que estamos vivendo. Bem, o Gabriel introduziu o que seria a Justa Trama já, mas e de fato ela é muito resultado das nossas ações, de acreditar que cada passo que a gente vai dando, a gente vai acreditando que dá para fazer alguma coisa mais do que isso. Quando começamos a organizar uma cooperativa na periferia da cidade, de mulheres, e que a renda passa a vir desse trabalho, e a gente vai organizando outras cooperativas na sua volta, percebemos que só isso não nos basta, que precisa mais. E foi por causa disso, né? Começamos com a cooperativa Univens. Este ano ela está fazendo 20 anos de vida. E a história da cooperativa Univens teria sido diferente se não tivesse encontrado, né, naquele momento, exatamente junto com o Gabriel, na época com a Axur e com o Cono Sud, nós não teríamos a nossa sede própria, que tem sido a grande impulsionadora, inclusive, da Justa Trama e nessa construção. Marca profundamente 2005, mas nos marca no Brasil a história dos fóruns sociais mundiais. Esse encontro do mundo, de poder somar energia, olhar que, independente de onde estivéssemos, estávamos fazendo a diferença no planeta e que poderíamos construir isso. E parece-nos que é mais difícil quando pensamos do ponto de vista da economia, que da aproximação dos movimentos sociais, sentimos essa energia e vamos encontrando o caminho. Agora, mudar o rumo da economia é algo que exige muito de nós, realmente. Vou apresentar um pouco da Justa Trama, porque ela é um resultado e que sempre achamos, quando chegamos num limite, e agora chegamos num limite do que nós queríamos, encontramos um desafio a mais do que isso. Então, queria trazer alguns dados, e nada mais oportuno exatamente que este fórum. Perdona um momento, se entende em linhas generales, se não, eu posso fazer um resumo. Se for um pouquinho mais devagar. Mais devagar. Está bem. Hago un minuto de, perdona, Nelsa. En Brasil, el movimiento de la economía solidaria supone hoy unos 20.000 emprendimientos, iniciativas que agrupan a unos 2 millones de personas, con estructuras formales y también semiformales o informales. Unisol Brasil, que Nelsa es vicepresidenta, representa en estos momentos a 750 cooperativas y emprendimientos solidarios, la organización con la que estamos trabajando. Y evidentemente lo que dice es que la historia hubiera sido diferente si la cooperativa Univens, que se fundó hace 20 años, no hubiera empezado a trabajar con otros emprendimientos, se hubieran planteado nuevos desafíos, nuevos retos, etcétera, que eso es permanente, el ir asumiendo nuevos retos, nuevos desafíos. Entonces, como tenemos amanhã el Fórum Mundial de Acesso à Terra, acho que es importante trazer algunos dados que nos ajudam, de fato, a olhar que o meio ambiente grita por uma outra prática. O Brasil tem o maior mercado de agrotóxicos. Isso quem nos diz é o jornal Diplomatique. As 10 maiores empresas do setor de agrotóxicos do mundo concentram 80% das suas vendas no Brasil. E um quarto, ou seja, 25% de todos os agrotóxicos do mundo, eles são aplicados no algodão. Portanto, para poder se ter uma camiseta que seja em torno, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, um pouco mais que isso. Não, como é que você fabrica uma camiseta? São aplicados 160 gramas de agrotóxicos. É o plantio que precisa de, em média, 30 aplicações, 30 vezes aplicado o agrotóxico para que possa gerar a sua colheita. E um quilo de agrotóxico, ele consegue contaminar 1 bilhão de litros de água. Perdón, aquí hay una trampa de lenguaje. Un billón en portugués es mil, ¿eh? O sea, mil millones. No es el billón no es en español, ¿eh? O sea, eso es un, pero de todas maneras es una barbaridad, ¿eh? Un billón de litros de agua son mil millones de litros de agua. Y estoy diciendo eso para poder fundamentar por qué que a justa trama y esa práctica ela é importante. Ao mesmo tempo, temos uma realidade econômica onde 10% dos brasileiros mais pobres recebem 0,9% da renda, enquanto os 10% mais ricos ficam com 47,2% da renda, segundo a Unicef, no Brasil. E o Brasil ainda, com todas as políticas sociais que têm sido implantadas, como Bolsa Família e acesso à renda, sobretudo nos últimos governos de Lula e Dilma, ainda continuamos sendo um país com muita desigualdade social e concentração de renda. E é exatamente nesses dois pilares que a Justa Trama tem os seus princípios importantes dela ter sido criada. Combater essa desigualdade social, ou seja, cada um que produz, cada uma das etapas de produção da Justa Trama ganha de 30 a 100% acima do que o mercado paga por um produto similar. Ou seja, pelo plantio do algodão, se ele não fosse agroecológico, os agricultores, e aí o Vitor vai falar melhor depois, ganhariam de 30 a 100% menos do que ganham, ou então para fazer uma roupa ou qualquer um dos processos de produção. Com isto, acreditamos que estamos atacando um dos problemas, que é a desigualdade social. O outro é a questão do meio ambiente. Portanto, aqui nós estamos falando de algodão que não entra nessa estatística dos agrotóxicos. O plantio do algodão da Justa Trama não tem nada de agrotóxico aplicado e, além disso, ele é plantado de forma consorciada, ou seja, junto com os outros plantios, para poder fazer tanto cuidado da terra como também a diversidade das culturas, acabam confundindo os seus piores predadores, que é a lagarta e o bicudo. Perdona, porque pode ser algumas palavras a veces. No hay agrotóxicos en el cultivo de algodón y uno de los métodos que se utiliza es la agricultura consorciada, que llaman ellos, que quiere decir cultivos que comparten, por ejemplo, judías con el algodón, con otro tipo de productos, que entonces se protegen mutuamente. O sea, la manera de evitar la utilización de insecticidas es cultivar, claro, eso requiere más trabajo, no se pueden meter máquinas, etcétera, pero esa es la base del cultivo, consorciado con otros cultivos. Então, quem está nesta cadeia da Justa Trama é o dono da marca. A Justa Trama, ela é uma agremiação de cooperativas e associações, onde todos são responsáveis por ela. Ou seja, hoje tem 600 trabalhadores envolvidos e exatamente estamos nas 5 regiões do Brasil. E aí vou começar um pouco a descrever. Começamos pelo Nordeste do Brasil, onde a ADEC, que é a associação que agrega os agricultores e que planta exatamente este algodão mais marrom e o algodão mais claro, de forma consorciada, né? E o que se faz para que o algodão ele não tenha os agrotóxicos e consiga se colher? Ele exige, com certeza, muito mais tempo do agricultor nesse cuidado, no cuidado do bicudo. Inclusive, hoje o Brasil ele tem uma grande indenização americana, né? Porque o bicudo ele foi uma praga que veio para dentro do país exatamente no momento onde não interessava que o Brasil continuasse sendo o grande produtor de algodão. E hoje ele está sendo indenizado por causa disso que foi feito com o país. E o bicudo, ele é um cascudo. Bicudo é um bicho que bem pequeno. É uma plaga que alguém importou para que o Brasil não produzisse algodão. É um cascudo bem pequeno. um besourinho pequeno, ele entra dentro do algodão, quando ele, depois da flor, quando ele se fecha, e se perde toda a produção dele. Então, ele precisa ser retirado do plantio, porque se ele ficar na terra, no ano seguinte ele volta de novo, ou ele vai para muito fundo, tem que ser cavado um buraco muito fundo onde ele seja colocado, e ser exterminado do meio do plantio. Então, é aplicado nele exatamente uma planta que se chama nim, é feito um caldo que ela acaba repelindo o bicudo e a lagarta, e também são feitas compostagens à base da urina da vaca, que são aplicadas para que essas duas pragas não ataquem o algodão, e com isso conseguimos ter um plantio sem o uso dos agrotóxicos. Aqui algumas imagens, né? Exatamente, tem o milho, tem a melancia, tem o feijão, tem o gengelim plantado junto com o algodão. Esta é a planta do nim, que é onde se extrai esse caldo que é aplicado no plantio. E essa região do Brasil ainda é a região mais pobre e também a região da seca, porque exatamente o algodão ele não exige muitas chuvas, ele exige exatamente a chuva no período do plantio, no seu primeiro período de desenvolvimento, e ele não precisa da chuva, sobretudo no período da colheita. Aqui é a pluma do algodão, aqui é a flor do algodão. Depois desta flor ele se fecha e é o momento que ele forma então a produção do algodão. E a DEC também começou com mulheres, é uma associação, hoje predominam os homens, mas o seu começo foi com as mulheres que também participam de toda a colheita. Mulheres agricultoras foram as que começaram com este processo. A outra associação, que o Vitor vai falar melhor, que é a que o Vitor inclusive pertence, é a EFAF, que é a Associação Escola Família Agrícola, fica no Mato Grosso do Sul, que é na região centro-oeste do Brasil, e se localiza, né, no assentamento Itamaraty, que tem 3 mil famílias que foram assentadas, o maior assentamento do Brasil. E aqui começamos então a plantar o algodão em outras cores. Tem um esforço muito grande de resgate dessas cores. O Peru também trabalha com outras cores, como o lilás, mas Itamaraty é onde plantamos esse aqui, que é o urubi, e também com mais dificuldade o verde, que é um verde mais militar. Então, junto com a Embrapa, teve todo um estudo de resgate, exatamente o que o Gabriel colocou, de interesse de buscar de volta as cores do algodão, que era o que ele era antigamente e que para a indústria passou a não ser interessante, mas que para nós é importante, porque daí não aplica também os produtos químicos para o tingimento. Hoje tem 10 assentamentos no estado, são 41 agricultores que estão plantando este algodão. Aqui uma imagem, né, do algodão rubi. Aqui o plantio. Aqui já ele em pluma. Aqui são as sementes. Bem, depois disso segue para outra cooperativa que fica na região sudeste do Brasil, que é a Cooper Têxtil, uma empresa que deixou de funcionar. O dono da empresa foi embora e os trabalhadores começaram a arrendar as máquinas e continuaram a produzir. São 220 cooperados, 60% são mulheres. E lá é onde fazemos o fio e a tela do algodão. Aqui... Uma empresa recuperada. Os trabalhadores criaram, basicamente, mulheres, uma cooperativa, Cooper Têxtil, que transforma o algodão em hilo. Aqui as mulheres. Aqui é onde é feito o tecido, a tela. O fio. Bem, a outra cooperativa que veio para junto da Justa Trama fica no norte do Brasil, que é a cooperativa Açaí, em Rondônia, porque pensamos que não poderíamos fazer uma camisa como esta e colocar um botão de plástico. Então, com as sementes, elas desenvolvem os botões e também os colares para poder modificar um pouco as cores que acompanham as peças. São sementes naturais para os botões, adornos, e logo fazem artesania também. E também para lá vão os retalhos das roupas, aonde elas fazem essas bonecas em vários tamanhos, junto com mulheres do presídio, apenadas, para que também se preparem para seu retorno e acabam gerando renda para as suas famílias. E também a Cooperativa Açaí é a nossa referência para desenvolver as tintas naturais do tingimento, que vou falar por último. Aqui é o pé da açaí, que é... Acho que a gente não tem. É o açaí, que é uma semente bem pequena, agora mais conhecida no mundo, mas ele está ali na colheita, né? Aqui são os botões feitos à base do coco também. Aqui as bonecas. E também acabam fazendo outros adornos. A jarina, esta branca, também é uma semente, né, que é trabalhada para poder agregar renda. Aqui está a sede da Cooperativa Açaí. Essa sede, que está ainda em fase de construção, o recurso veio de Conosud. Então, é importante, né? Vocês têm marcas espalhadas no nosso país para que, de fato, pudessem trabalhar de forma coletiva. Por fim, a Cooperativa Univens, que fica em Porto Alegre, são 23 sócias, que é onde se faz as roupas. Este ano está completando 20 anos e também esta cooperativa, porque Gabriel falou que o recurso veio daqui para construir a sede da cooperativa Univens, mas também veio o recurso para podermos fazer uma guardaria, que é uma creche onde são atendidas 55 crianças mais pobres da nossa comunidade. Algumas são filhos ou netos das cooperadas, e também formada por uma cooperativa que se chama Nova Geração. Esta é a sede da cooperativa Univens. Aqui está o seu processo de produção. Também é onde se faz o silk, que acaba personalizando as peças. Essas foram as bolsas do último fórum social temático que aconteceu em janeiro deste ano. E aqui são os ninhos, as crianças que são atendidas pela creche, esta que foi construída a Nova Geração. Também não são cooperativas, mas é um coletivo de 5 mulheres em Santa Catarina, o Grupo Paz. Alguns de vocês conheceram a Idalina, que esteve aqui em outro momento falando sobre a Justa Trama e que faleceu em final deste ano que passou. Mas 5 mulheres lá produzem as roupas com os cordões, desenvolvendo roupas mais à base de tricô, que são essas. E aqui é o processo que faz o cordão. Também em Porto Alegre há um outro coletivo de mulheres, 5 também, que acabam fazendo produtos como este, que são os retalhos que sobram. Então, bichinhos, bichos de Brasil, e também jogos pedagógicos como estes, que acabam sendo usados nas escolas e com crianças. Todo isso se faz com os sobrantes da roupa normal, toda esta artesania e os jogos pedagógicos. E agora, nesta última reunião que fizemos, se associou a Cooperativa Fênix, que é uma cooperativa formada por 8 pessoas, tem 7 mulheres e um homem, e está produzindo os calçados. Também muitos são aproveitamentos de retalhos, mas os calçados que estamos sendo algo também que acompanhe as nossas roupas. Aqui a sapatilha. E aqui um processo um pouco de produção. E aqui é o grupo delas. Aqui, então, tem as peças, temos criado. Eu trouxe algumas artes, inclusive, que vieram por sugestões. É, FM é um artista daqui, da Catalunha, que tem nos sugerido essas estampas que fizemos. Inclusive, foram três que ele mandou, que acompanho. E esta aqui também. E podemos também trabalhar com as camisetas, princípios que defendemos, como a mobilidade, para que as pessoas usem as bicicletas e busquem formas mais sustentáveis de se locomover, apelos para que todos são responsáveis pelo planeta, que preservem o meio ambiente. Então, muitas vezes vêm as sugestões e incorporamos e acabamos fazendo as nossas promoções. Que um pouco da diversidade dos seus produtos. A Justa Trama, portanto, ano passado fez 10 anos. Aqui um pouco dos desfiles, né? Esse foi o primeiro desfile que fizemos no Rio de Janeiro com as mulheres da favela Cantagalo. Aqui foi nos 10 anos. E esse foi em Montevidéu, que também temos um ponto de comercialização muito importante e as pessoas são de lá, né? E sempre tentamos, quando vamos em algum lugar, que as pessoas vistam a roupa e façam um desfile para que se apropriem, porque a roupa tem que servir e temos que nos sentir bem pela diversidade que somos. Aqui, comercializamos em casas de economia solidária, que é uma política pública que foi construída no governo Tarso, o último governo do estado, onde lugares públicos abriram para ser espaços de comercialização. E aqui, junto com outros produtos, está também a produção da Justa Trama. Em abril de 2009, fomos selecionados pelo Instituto Ethos como uma tecnologia sustentável e também no mesmo ano pela Fundação Banco do Brasil como uma tecnologia social. O ano passado, o BNDES fez uma seleção de boas práticas de economia solidária e fomos selecionados como a rede que tem esta boa prática de respeito. Bem, agora por fim, no ano que passou, começamos a trabalhar a possibilidade de que pudéssemos ter roupas de outras cores. As pessoas nos diziam muito, gostaria de ter uma roupa. Vocês aqui são menos, mas no Brasil as pessoas gostam de cores muito vivas, vermelho, amarelo, verde. E nos cobravam muito isso, que pudéssemos variar as cores. E aí fizemos um estudo dos pigmentos naturais, vegetais, e começamos a trabalhar algumas cores, como esta aqui é tingida com cores, pigmentos vegetais. Perdona, se entende bem? Esta aqui também com pigmentos vegetais. Começamos a trabalhar com várias cores e está tendo uma aceitação bastante interessante das pessoas poderem ver que podem usar uma roupa que teve todo o cuidado do meio ambiente do começo até o final. Também nunca entregamos as roupas dentro de sacos plásticos, sempre em sacolas de papel, para que veja que é possível fazermos um processo sustentável do começo ao fim. E aqui as cores que fomos variando, então a base da alcachofra, do anis, do urucum, desenvolvendo estas cores, e o grande desafio era a fixação dessas cores, porque a Amazônia nos dá essas cores por demais. E descobrimos, então, junto deste curso que nos capacitou, que o látex, o sal, mas sobretudo o látex, que vem da seringueira, é o que faz a fixação das cores na roupa, que é também natural. Sim, que foram experimentando a partir destas semillas naturales, curso de capacitação, e han conseguido esos colores. O problema era a fijação. A fijação que cualquiera que le pone a lavar algo e se queda na lavadora, o color, ¿no? E han conseguido, a través de outro producto natural, a fijação en la ropa, e por tanto que si se lava, o color se mantiene. Ha sido un proceso de experimentación y de aprendizaje de las mujeres, sobre todo en el Amazonia, en la cooperativa Saí, que hacen la artesanía, pero también los tintes naturales, ¿no? ¿Y esa sustancia cuál era? ¿Eh? Hay un árbol, que es la seringueira, que es donde sacan el látex, ¿no? Que en los primeros E também este momento que vive o Brasil é um momento bastante conturbado e difícil, e sabemos que sempre tem grandes grupos de interesse para a situação que estamos vivendo. E, de modo muito especial, a Petrobras tem significado nesse período do governo Lula e da presidenta Dilma, ela tem feito aportes muito fortes para iniciativas sociais e de geração de renda sustentável. E em 2010, ela fez uma seleção de projetos para apoiar. Ela sempre fez, mas em 2010 participamos como Justa Trama e nos ajudou a financiar a construção da sua sede própria, que é esta que vocês estão vendo. Além disso, também nos ajudou a ter os técnicos que trabalharam fortemente junto dos agricultores para acompanhamento permanente de tecnologias para o algodão, tanto lá no Mato Grosso, que o Vitor vai colocar, como também lá no Ceará. E também foi por causa desse projeto que pudemos avançar com a questão do tingimento natural, que é a construção de toda a lavanderia que faz o processo do tingimento. Então, agora temos uma sede própria. E a economia solidária, a prática da Justa Trama de dizer, olha, é possível sim termos uma cadeia de cooperativas e associações que podem fazer toda a sua produção sem nenhuma empresa capitalista no seu processo de produção, onde todos ganhem de forma justa, onde o cuidado do meio ambiente seja do começo até o final, porque sem o consumidor esta cadeia não estaria completa. Então, nos dá muita alegria das pessoas que começam a usar os produtos da Justa Trama, elas voltam e querem outras novidades para estar comprando. Então, ela é uma cadeia que vai desde o agricultor até o consumidor. E ela tem inspirado outras iniciativas, outras cadeias que vêm surgindo, como o trabalho com as vassouras, as botijas de PET, com as frutas, com as frutas nativas, com a lana, com outros produtos que podemos fazer em qualquer setor da economia. Desde que se juntem as várias atividades, que podemos desenvolver produtos diferentes e, sobretudo, fazer uma distribuição justa de renda, que ela é tão gritante e tão necessária nos países do terceiro mundo. E ainda, agora, por fim, a FAO está fazendo um estudo da metodologia usada pela Justa Trama, teve toda uma pesquisa que acabou acontecendo agora no último mês, para poder implantar esta metodologia que a Justa Trama tem, sobretudo nos países como a Colômbia, o Paraguai e a Bolívia, especialmente, que muitos agricultores deixaram, inclusive, do plantio e empobreceram mais ainda, para que voltem com essa metodologia que a Justa Trama vem desenvolvendo. E aí eu queria apresentar os parceiros, que nós temos vários, que não se faz mudança sozinhos, né? Esses são do Brasil, mas também temos internacionais, como a Nexus, que está aqui presente, da TTGL, Conosud, Garrafa Coopera, Caminhos do Uruguai. E dizemos sempre que quem consome os produtos faz parte desta cadeia, né? E sempre tem nos inspirado muito esse pensamento de São Francisco de Assis, e que sempre nos parece tão, tão presente. Comece fazendo o que é necessário. Depois, você fará o que é possível. E quando você menos espera, você estará fazendo aquilo que te parecia impossível. E é isso também. Quando nós começamos a Justa Trama, muita gente dizia que isso era uma loucura, que seria impossível fazer isso, e que se fosse assim, já teriam feito. E a gente foi perseguindo e buscando parceiros, e hoje isso nos inspira profundamente. Porque sempre colocávamos nas atuações também que fazemos junto com o movimento sindical, que por mais que façamos distribuição de renda, o capitalista continua sendo capitalista, porque ele fica com os meios de produção. E a Justa Trama conseguimos fazer exatamente o contrário daquilo que é a essência do capitalismo. Os meios de produção estão na nossa mão. E nós definimos o valor que o agricultor deve receber. Nós, as costureiras, junto com os agricultores, com os tecelões, definimos o valor que deve ter cada produto. Se hoje houvesse, e que há de certa forma, uma grande crise do algodão ou uma grande importação de algodão, e no Brasil os agricultores ganhassem um pelo valor do algodão, nós continuaríamos pagando os 10 que estamos pagando. Porque esta cadeia, ela tem um controle dos trabalhadores, do começo ao final. E isso a gente acredita que faz uma mudança muito grande. E para nós não teria sentido se isso ficasse só conosco. Nos anima muito quando podemos contar ao mundo isso que estamos fazendo e quando vemos que outras iniciativas surgem inspiradas nesta possibilidade. Poder distribuir renda, fazer um mundo mais justo e cuidar do planeta. E cuidar para que as pessoas encostem no seu corpo uma roupa saudável. É isso. Muchas gracias, Nelsa. Yo solo quería, antes de que pasemos la palabra a Víctor, resaltar algunas ideas que ella ha planteado al final, como es que la economía solidaria es capaz de construir procesos complejos. Como habéis visto, no es un proceso sencillo. El que exista una entidad en el norte de Brasil, en Ceará, cultivando el algodón, el que exista una cooperativa en el centro de Minas Gerais produciendo el hilo, la producción de ropa final, la cooperativa Saí en el Amazonas, en el estado de Rondônia, con las semillas naturales. Y por tanto, la necesidad de articular, de fijar unos precios internos que eviten, por lo que puede ocurrir, una sobre cosecha que arruina los precios y el agricultor no cobre lo que es justo. Podría ser al revés, pero todo esto garantiza pues una renta que en las distintas diapositivas se sitúa entre el 30 y el 100% mayor que la media en la producción convencional. Por tanto, mejora de renta, capacidad de gestionar procesos complejos. Es decir, que la economía solidaria, yo creo que es una idea que deberíamos retener, no puede ser una economía marginal, que el capitalismo intentará marginalizar siempre. Es decir, bueno, esto está en la periferia del sistema. No, la economía solidaria es capaz de gestionar procesos complejos, procesos sociales y económicos complejos. Los premios que han tenido, como parecía el BNDES, vale la pena destacar que es un potente banco público en Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que fue el último premio de buenas prácticas que otorgó a la Justa Trama. Y solamente una cuestión, que aparece una asociación que hemos trabajado desde hace muchos años, que es Conosur, y que nos integramos en CERAI hace un año. Por tanto, nosotros ya somos una asociación que tenía base social en Cataluña y que ahora somos CERAI Cataluña, simplemente a nivel de país. Bueno, pues ahora pasamos la palabra a Víctor. Víctor forma parte de una de las entidades que aparecen aquí, de la Asociación Escuela de la Frontera, en el estado de Mato Grosso do Sul, en ese asentamiento fruto de la reforma agraria, y por tanto puede analizar los aspectos de los asentados de la reforma agraria vinculados a la economía solidaria. Víctor, hablarás por tuñol, que tú estás en la frontera del Paraguay. Sí, sí. Bom, vou falar o português, mas vou falar compassado e creio que vão entender. Bom, eu sou o Vitor, sou agricultor familiar assentado no maior assentamento da América Latina, com 2.996 famílias assentadas, na fazenda do finado, morreu, o grande latifundiário Olacir de Moraes, que foi o rei da soja nas décadas de 80 e 90. Então, é nas terras deste latifundiário que hoje estão assentadas quase 3 mil famílias. E eu sou uma delas. Vou falar rapidinho aqui do Vitor. Eu sou filho de José Carlos e Maria Aparecida. Meu pai era capataz de fazenda de gado, ganado. Minha mãe, uma simples, não sei se é a palavra certa, mas é uma comum dona de casa. Fazia para tratar da família e do meu pai. Em 92, minha adolescência em Novo Horizonte do Sul, que foi o primeiro assentamento que se tornou município no estado de Mato Grosso do Sul. E a minha experiência, minha primeira experiência em grupos de jovens foi em 94, quando eu iniciei na PJR, Pastoral da Juventude Rural. E aos 16 anos, eu me tornei coordenador do grupo de jovens do município. Então, com pouca idade, eu já era coordenador de grupo de jovens. E um questionamento que eu fazia a mim mesmo era que eu tinha me apaixonado pela reforma agrária e eu sofria, uma palavra comum de hoje em dia, o bullying, porque meu pai era comprador de um daqueles sítios. Então, eu... Ele sofria, sentia uma contradição, sofria bullying. E seu pai era capataz de um latifundiário, não? Ele coordenava o grupo de jovens que lutavam pela reforma agrária e sofria essa contradição personal. Sim. Em 97, eu faço um concurso público, que na época, e eu acho que até hoje, é o grande sonho da maioria dos jovens, ter uma estabilidade financeira, um trabalho. E eu, aos 19 anos, eu atinjo esse status, ser concursado, ter um salário, ter garantias de aposentadoria. E... bem, em 98, eu participei do intercâmbio Brasil e Europa. E neste ano, os europeus foram nos visitar. E em 99, foi o intercâmbio Brasil-Europa, onde nós viemos à Europa. Não aqui, mas Alemanha, Áustria, Itália e França, Romênia, Hungria, seis países. E eu fiz parte, né, em 99. Em 2000, eu me casei, né? E no mesmo ano que eu me casei, fui candidato a vereador. Com 3 meses de casado, eu já era candidato a vereador em Novo Horizonte do Sul. Me perdi, não ganhei por 18 votos, mas em 2001, em acordo com minha esposa, ingressamos num acampamento sem terra do MST. Né? Lá em Novo Horizonte do Sul, e que em 2002, por estar no acampamento, a gente foi assentado no Itamaraty, que é onde eu moro hoje. Em 2003 nasce o Gustavo, meu filho, primeiro filho. Em 2005 nasce a minha filha, Verônica. E em 2006 eu ingresso ao Núcleo de Agroecologia, produção orgânica dentro do assentamento Itamaraty. Como experiências agroecológicas, em 2007 e 2008 a gente planta soja de forma coletiva e orgânica e exporta essa soja para a Suíça. Em 2008 2009 a gente faz uma experiência de produção de milho, maiz, né, orgânico. Em 2009, lembrando, quando eu fui para o acampamento, eu pedi exoneração do meu concurso, do meu primeiro concurso público. Eu abandonei a estabilidade para ir... Excelência de funcionário público. Sim. Quando ingressa no campamento do MST, renuncia a sua plaza como funcionário público. E fui para o acampamento. Em 2009, surge um novo concurso público lá em Ponta Porã, onde eu moro. Eu faço o concurso de novo e passo. Só que eu também fiz um vestibular para cursar agroecologia numa universidade em outro município. E o que, que eu escolhi? De novo, abandonei o concurso e fui fazer agroecologia, porque era uma coisa que ia contribuir comigo e com a comunidade. Então, eu fiz o curso de agroecologia em 2010, né? De tecnólogo em agroecologia. E 2009, 2011, a gente vive uma experiência de produção de algodão orgânico branco para uma multinacional. Assim, não, era uma empresa não social. Trabalhava com orgânico, mas princípios capitalistas. E aí a gente não se acertamos e a gente só viveu essa experiência de duas safras. E em 2011 é a primeira produção do algodão verde e rubi para a Justatrama. 2012 a formatura, eu me formo tecnólogo em agroecologia. 2015 me formei, fiz uma pós-graduação em residência agrária, que trabalha a extensão rural no meio da reforma agrária da agricultura familiar. E 2015 eu faço concluo uma pós-graduação em agregação de valor aos produtos da reforma agrária, que, a meu ver, para os movimentos sociais do campo, é um tema que tem que ser bastante levado em consideração, a questão de agregar valor aos nossos produtos enquanto agricultores, que é o que a Justatrama faz e que é o que eu gosto de fazer na Justatrama. E 27 de março de 2016, nasce o Davi. O meu filho nasceu domingo. Meu filho nasceu domingo. Não o conheço pessoalmente ainda, porque eu estava em viagem para cá. Só conheço por foto. Então, assim, este evento, este período, vai ficar marcado eternamente na minha vida, né? Então, os compromissos assumidos, a vontade de vir falar e mostrar o que a gente faz, né? Aquele pouquinho que a gente faz onde a gente mora que me fez a manter o compromisso de estar aqui hoje conversando com vocês. Bom, essa aqui é a foto de um barraco, era onde eu fiquei acampado. Eu estou debaixo dessa sombra de sapé, um capim. Tem o fogão a lenha, então assim, a gente viveu a vida de acampamento. Então assim, e uma coisa que eu tenho para mim, eu nunca vou falar uma coisa para as outras pessoas que eu não tenha vivido ou feito. Porque para mim, eu tenho comigo, eu acho muito importante você dar testemunho daquilo que você vivenciou, porque aí você vai dar um testemunho verdadeiro, né? Então assim, isso eu já recebi muitas críticas por isso, mas é o que eu acredito e ainda não tive coragem de mudar. Essa paisagem é quando a gente chegou lá na nossa propriedade. Quem está segurando a plaquinha lá do nosso sítio é minha esposa, né? Então a gente sempre esteve junto nas decisões certas ou erradas que a gente tomou, a gente estava junto. E aqui tem uma foto que mostra o que é a Itamaraty. É uma fazenda com vários pivôs de irrigação. Vocês conhecem esse sistema de irrigação de sob pivô. Cada pivô desse compreende uma área de 120 hectares. Só para vocês terem uma ideia, o meu sítio é 17 hectares. 17. Um pivô deste é 120 hectares irrigada. Né? Então, assim, e isso influenciou muito no que viveu o assentamento. Muitos agricultores acampados, ao chegar na Itamaraty, se vislumbraram com essa tecnologia do grande produtor e, infelizmente, o espírito do Olacirzinho de Moraes se incutiu nas mentes das pessoas e que, com 17 hectares, eu queria ser o rei da soja. E onde a gente se frustrou e, bom, hoje a gente está pagando por isso. Por si no se entendió bien. ¿Se entendió bien? Que un pivote de estos afecta 120 hectáreas y la media de propiedad que tienen 17 hectáreas. Entonces hubo personas de los asentados que se instalaron allí en el asentamiento, los instalaron que creyeron que podían actuar de la misma manera que los grandes latifundistas y que hoy están pagando todavía pues, malas decisiones, tanto en cultivos como en adquisición de maquinaria que no que era exagerada. Bom, hoje já não está mais assim, mas aí é a mesma posição, aquela foto que tinha minha esposa. Hoje está a nossa casa, a gente tem uma cisterna, foi com recursos da Caritas que a gente fez essa cisterna para produção de hortaliças. Esse era Gustavo e Verônica na plantação de soja. E aqui, essas quatro fotos resumem o que eu acredito como caminho para o desenvolvimento rural sustentável. Diversificação da produção. Não tem outro caminho. Como a Nelson já mencionou, a diversificação da produção permite que se tenha uma eficiência no controle de pragas e doenças das culturas, das plantações. Então, a gente tem nessa imagem a gergelim com abóbora, pinha, abacaxi, amendoim com corredores de feijão guandu, leguminosas que servem de barreira e também de nutrição das plantas. Aqui uma imagem algodão branco com milho. E aí é o seguinte, tudo também tem a questão da organização. E não se faz organização sem reunião, sem diálogo, sem debates. Então eu coloquei essa foto onde a gente se reúne com pessoas de vários segmentos, de instituições para discutir produção orgânica, agroecológica, sustentável, mas que gere renda. Eu sou um produtor agroecológico, orgânico, podem usar a denominação que for, que não fica só no floreamento. Oh, muito lindo, produção ecológica, mas o agricultor continua sofrendo. Então, para mim, não bate. Temos que ter a satisfação de produzir agroecologicamente, mas manter a vida digna de quem a produz, no caso o agricultor. Então a gente faz formação, esse é o grupo que a gente produziu soja orgânica, né? Aqui é nossos maquinário, que eram os cavalos, certo? Porque a gente não pode usar agrotóxico para limpar as lavouras. Então a gente tem a imagem dos cavalos que nos ajudavam. Aqui estamos nós com um cavalo e um pulverizador a tração animal que a gente usava, certo? E uma coisa, existem aplicações que são feitas nas lavouras agroecológicas orgânicas, mas essas aplicações têm produtos que não agridem nem a quem está aplicando e nem o seu consumidor final, né? Essa teoria de que tem que se abandonar a lavoura para ser agroecológica, aí você não vai ter uma produção que te garanta sustentabilidade na atividade. Colhemos com máquina e para muitos defensores da agroecologia, eles têm essa... mas usar máquina na produção agroecológica, se é possível, por que não? Então é a soja, a gente fez todo o manejo um animal, com pulverização é permitida, mas a colheita a gente fez com máquina. Então, assim, eu procuro facilitar a vida do agricultor na questão de produção agroecológica. Aí tem o nosso algodão, que é o Rubi, que é vendido para a Justa Trama. É um trabalho familiar, certo? Pode observar que tem a barreira, né, agroecológica, a gente usa capim napié, não sei se existe aqui, tem talhões de milho, né, intercalados nas culturas. Então assim, por coincidência, esse é o agricultor que está no folheto, ele mora lá no assentamento, certo? E é só tirar o as escritas, né? Porque não pode, mas tá bom. Então, ele mora lá no assentamento Itamaraty, certo? É, as áreas são pequenas, a gente nunca recomenda quem não fez produção orgânica a começar uma coisa grandiosa, comece uma experiência, certo? Esse é uma garrafa PET que a gente usa como isca para controle de alguns bichinhos, insetos na cultura do algodão. E aí está o nosso desencaroçador, né? A gente está desencaroçando a pluma do rubi. Aqui é o seguinte, ó. Ali, aquela primeira foto é uma experiência que a gente está vivendo com agricultores familiares do Paraguai, que estão plantando algodão orgânico, consorciado, pode ver que tem milho também, né? E eles estão plantando, é o primeiro ano que eles vão fazer safra de algodão para Justa Trama. E essa foto abaixo, nós estamos tendo bastante consorciação, né, consórcio, com maracujá. Nós temos um grupo de produção de maracujá orgânico certificado de 54 produtores. E desses 54, 8 estão produzindo algodão nas entrelinhas. E estão bastante satisfeitos. Haja vista que, se observar a foto, o agricultor, ele é do meu tamanho para maior. E o algodão está na altura de peito dele, né? Então, assim, é uma planta bem desenvolvida. Aqui é uma imagem do meu vizinho. Que eu sempre gosto de falar assim. Eu fiz as minhas escolhas por opção. Eu me tornei agricultor familiar, eu me fui para a produção agroecológica por convicção e escolha, decisão minha, certo? E eu sempre gosto de falar desse meu vizinho, que ele foi abandonado pelos pais aos 8 anos, foi criado por terceiros, que não era parente de sangue. Mas o pai dele foi, ele ia ser assentado junto comigo. Só que ele tinha uma doença chamada hanseníase. Não sei se aqui, como é que fala? Hanseníase. Não. É uma doença degenerativa que as mãos deles não ia ter condição de pegar um cabo de enxada. E o INCRA, órgão governamental que distribui... O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Isso. Fez a seguinte indagação. Ou o senhor traz alguém para morar com o senhor no sítio, ou o senhor não vai ganhar. O pai desse vizinho. O pai tinha abandonado ele. Ele estava com 22 anos. Tinha mais de 15 anos que eles não se viam. E o pai teve que ser humilde de ir atrás dele e pedir para ele vir morar no sítio. E hoje ele é um dos principais produtores de agroecologia do assentamento. Então, assim, é uma pessoa que sofreu a vida inteira. Quando teve a oportunidade, né, ele fez a escolha, né, sem ter a instrução que eu tive, sem ter a educação que eu tive, sem viver no mundo que eu vivia. Ele que era explorado numa fazenda do Paraguai, né? Esse jovem, que hoje é um agricultor bem sucedido, graças a Deus. E assim, eu gosto de falar dele porque a transformação dele foi em ver aquilo que a gente estava fazendo. O que, que eu quero dizer? Às vezes os nossos líderes falam muito e dá um pouco de exemplo, né? Se entende, não? Que os líderes falam muito e dão pouco exemplo. Então, assim, eu acho que o exemplo de você, enquanto liderança, convence, transforma muito mais. Então, esse é um exemplo vivo. Adota a prática do plantio consorciado, uso de leguminosas para enriquecimento do solo, nesse caso é crotalária. Foi o primeiro produtor a ter maracujá, ó, ele está segurando ali, ó, é a área que ele está lá em cima, ó, lá ele estava preparando a terra, aqui já tinha maracujá na ramada, né? Uma coisa que me preocupa muito é o envolvimento da juventude. Eu percebo que, pelo menos lá na nossa região, há pouco interesse, né? A gente vinha conversando, poucos espaços de formação para jovens. E aí, quando a gente não forma os jovens, outros meios vão formá-los ou induzi-los a um pensamento que, no nosso caso, no Brasil, é a televisão. Então, assim, a televisão... Então, eu fico preocupado. E esse jovem que aparece aqui, ele é filho de um outro... É filho de assentado em um outro município. E ele foi lá nos visitar porque ele também quer levar. Então, assim, é os jovens que tem que ser o presente, não só pensar em ser o futuro de qualquer nação. Aí aqui está os consórcios, né? O maracujá é uma cultura que se adapta à mulher produtora, porque é uma cultura que não é... O serviço não é pesado. Então, assim, as mulheres podem desenvolver tranquilamente. E aí eu trouxe a imagem de uma agricultora, ela toda feliz, porque os maracujá estavam se desenvolvendo bem. E não só com o algodão, mas também a foto lá de cima do cantinho, abacaxi, pinha. Pinha. Pinha, nas entrelinhas. Então, assim, novas culturas que podem ser introduzidas. Que reforça aquilo que eu falei antes, é a questão da diversificação. Uma produção, uma propriedade tem que ser diversificada. E aí aqui está o maior orgulho da minha vida, que é minha mãe. E geralmente os pais influenciam os filhos, né? Eu sou feliz porque eu fiz o contrário. Até minha idade dos 16, 17 anos, a minha mãe era uma simples dona de casa, prendada, fazia doces, várias guloseimas. Mas aí quando ela viu e acompanhou a nossa luta de reforma agrária e a questão de agregação de valor, principalmente, nós começamos a conversar: a senhora sabe fazer tão doce, tantos doces gostosos, vamos fazer e vender. E aí hoje ela faz, eu parei um pouco de fazer, eu e minha esposa, e ela continuou. Minha mãe hoje tem mais de 65 anos, nós começamos fazendo doce assim, ó, no tacho, na varanda de casa, né? Ela se aposentou, pegou o financiamento. Primeira coisa, ela recebeu um salário, no outro ela foi lá e fez um financiamento e comprou o material para a gente fazer essa cozinha, onde a gente faz os doces. Aí dentro da cozinha está minha esposa e minha irmã, descascando uma abóbora e mexendo o doce. Fizemos dentro do padrão da vigilância sanitária, né, do nosso país. E aí está alguns produtos que ela faz, né? Ali talvez a imagem não dê para vocês ver direito, mas tem paçoca de amendoim, doce de mamão, doce de abóbora, pé de moleque, cri-cri de amendoim, licor, geleias, doce de leite com coco, doce de leite com hortelã. A Nelsa foi uma das nossas degustadoras. Então, assim... E aí é o seguinte, aí o final tem que ir para onde? Vender, produzir. Todos os agricultores familiares, acho que do mundo, produzem. Mas o gargalo que a gente encontra é vender. E aí a gente, sem vergonha e sem medo, a gente foi participar em feiras locais. Eu fiz até questão de colocar o assentamento Itamaraty, o cartazinho escrito à mão, entendeu? Locais pequenos, perto da comunidade. E também já chegamos em eventos um pouco mais sofisticados. Aqui era uma feira estadual, a gente recebeu as bancas para poder colocar a apresentação do nosso produto. Então, assim, eu acho que tem que casar produção, agregação de valor e comercialização. E a Justa Trama é o resumo, o reflexo da nossa produção de algodão. Em termos do que ela falou, o preço convencional da pluma de algodão no nosso estado, do algodão que é feito mais de 19, 20 aplicações de agrotóxico, girou o ano passado em torno de 4, e 60, R$4,60 o quilo. A Justa Trama paga 9, é 100% a mais. Então, assim, eu estou fazendo uma produção sustentável e ainda, não posso, acho que eu não apanho, né? Eu estou ganhando dinheiro, que seria, para quem fosse muito radical, falar, não, mas você, não, eu estou fazendo o justo e sai um produto com preço justo ao agricultor e ao consumidor final. Bom, acho que era isso. Obrigado. Antes de pasar a turno de palabras, de preguntas, simplemente resaltar algunas ideas, por si ya han podido quedar. El tema de la diversificación creo que se han tenido perfectamente como actitud para poder ser sostenible económicamente. En algunos de los artículos que yo he leído de Vítor junto con otros técnicos del asentamiento, hablan de cómo en los momentos iniciales que el gobierno brasileño ya expropia el latifundio y se organiza el asentamiento ya la distribución de parcelas, cómo muchos agricultores reproducían los valores culturales y también económicos y producían lo mismo que el antiguo, ya lo hemos visto antes con la cuestión del regadío. Pero también en el hecho de no diversificar, normalmente esa zona, los que conocéis esas zonas de Argentina, Paraguay, Brasil, son el territorio por excelencia de los transgénicos, de la Monsanto, etcétera, etcétera, ¿no? De producción de soja, de cosas de este tipo. Y como ellos pueden seguir produciendo soja, porque la soja forma parte de la alimentación, pero soja orgánica y con métodos distintos. Pero además maracuyá, frutas diversas, etcétera. Por lo tanto, garantizar, yo creo que eso es una idea importante. Y otra idea que yo quisiera recoger, por si ha pasado desapercibida, vinculada a la intervención de Nelsa, la construcción de cadenas productivas. Cuando yo hablaba de los procesos, de cómo la economía solidaria hemos de hacer, diría yo, y perdonarme, el patriotismo de economía solidaria, que la economía solidaria no ha de quedar reducida a la marginalidad, sino que puede gestionar esos procesos, es la idea de las cadenas productivas. Nelsa ha hablado de cómo en Unisol, la organización que agrupa estas cooperativas, está abriendo por la cadena de la lana, la cadena de las frutas, porque las frutas es el cultivo, la recolección, la conserva, etcétera, etcétera. Es decir, cómo se va agregando valor, que es lo que garantiza un nivel de renta, que se traduce en que el algodón se paga a un agricultor individual 4,60 reales y la Justa Trama, que está estructurada pactando esos precios justos, se retribuye a 9 reales el kilo. Yo creo que esa idea es central. Pero añado una cosa que no ha salido en ninguna de las intervenciones y marginalmente en la de Víctor ahora, que demuestra cómo se pueden construir esos procesos complejos. Las cadenas productivas binacionales que ellos ya han trabajado. Ha hablado de algunos agricultores paraguayos, porque ellos están en la frontera, que están ya participando y produciendo algodón orgánico para la Justa Trama. Pero hay una experiencia de la cadena brasileña uruguaya, donde a partir de las cooperativas de recogedores de lixo, que se dice en portugués de basura, cómo eso se ha transformado el plástico, las botellas estas de plástico, se transformaban en aquí llamaríamos la rafia, que esas bolsas de Mercadona, de Consumo, que compraron, pues eso se recogía en la periferia de Porto Alegre por cooperativas, se transformaba en Minas Gerais, ¿no? Era Copertextil, no participaba también, alguna cosa. Y después, con cooperativas del área metropolitana de Montevideo, se producían las bolsas finales. Por tanto, quiere decir que se ha sido capaz de gestionar no solo procesos técnicamente complejos y socialmente también, porque implica un debate sobre los precios, etcétera, sino también a nivel, o sea, en el sentido de ir construyendo también realmente el Mercosur de la de los ciudadanos, ¿no? Lo que deberíamos hacer en Europa, construir la Europa a los ciudadanos. Yo creo que eso vale la pena resaltarlo porque indica las potencialidades y las experiencias ya concretas que la economía solidaria está desarrollando. Bueno, disculparme porque pero creo que vale la pena, es una cuestión que vale la pena resaltar. Y ahora pasaríamos a un breve turno de intervenciones, de preguntas, de aclaraciones, en fin. Vosotros tenéis la palabra. ¿Te puedes levantar, por favor, y así te... O si queréis venir aquí a coger el micrófono, sin problema. Mi pregunta es si exportan a Europa. Ese destino que ha presentado y que vemos en el tríptico es que... O si es solo producción para el mercado nacional. Temos feito exportação do fio. Del hilo. Para Fair da Itália. Por duas ou três vezes, mas a organização, o empreendimento de lá, que era o Made in O, acabou não se viabilizando economicamente, pelo que eu sei, né, Sandra? Eles fecharam a atividade. Que não se traga muito. Agora, nossos produtos... Nossos produtos estão indo, sobretudo, para o Uruguai, que é, ele tem três pontos de venda dentro de Montevideo, e temos participado mais de feiras. Na verdade, nós temos um mercado tão grande no Brasil e apesar de que nos gostaríamos muito que estivesse fora do Brasil, sobretudo por entender que quanto mais essas roupas pudessem estar ao mundo, elas acompanham essa história e acompanham das pessoas acreditarem que é possível. Mas do ponto de vista econômico, dentro do Brasil tem um mercado imenso que não conseguimos ainda tomar conta. Então, neste momento, nossa prioridade é fazer e garantir, expandir a comercialização dentro do Brasil. Mas estamos extremamente abertos para que ele vá para fora, sobretudo pelo significado que ele tem, no sentido de incentivar outros que possam estar surgindo. E as vendas hoje, elas se dão muito nas feiras, muito, tem uma aceitação. Geralmente, quando a gente vai para a feira, quem mais vende é a Justa Trama nas feiras. E tem lojas que são não só nossas, não temos pontos de venda que são só da Justa Trama. Sempre são multimarcas, venda junto com outros produtos que têm esse recorte de cuidado com o meio ambiente, com a ecologia ou com a economia solidária em vários lugares do Brasil. Bueno, creo que se ha entendido, ¿no? Que Brasil, hay que pensar que son 200 millones de habitantes y por tanto es un mercado ya en sí mismo enorme, también por la cercanía de Uruguay. Hay esa experiencia que yo, vamos, también me gustaría un poco explicarla. Precisamente por esa filosofía de agregar valor y que el valor quede en los integrantes de la cadena, no se quiere exportar un producto que no es el producto final. Es decir, el hilo no es el producto final. Pero, sin embargo, hubo ese acuerdo con una organización que, por la pronunciación a veces, FEIR, es una organización de comercio justo con sede en Génova, que trabaja también la economía solidaria, etcétera, y que tenía relación con una cooperativa de artesanos que habían quedado en desempleo en la región del Piemonte, si no me equivoco, Sandra, la compañía italiana, y que crearon una línea de producción de ropa íntima masculina y femenina en algodón orgánico. Y entonces, en ese caso, porque era una cooperativa italiana, de personas que crearon la cooperativa a partir de esa situación de desempleo, se exportaba excepcionalmente el hilo para la fabricación. pero por esa filosofía de que lo que se trata es que el proceso de agregación de valor repercuta en los participantes del conjunto de la cadena. Más, sí. Una duda, pero si no he entendido bien. ¿La producción sale al mercado capitalista o existe dentro de la cadena grupos de consumo más que absorben esa producción? Las dos cosas, es decir, por ejemplo, una cuestión que han trabajado mucho. Cuando yo he explicado al inicio que el Foro Social Mundial del 2005 les encarga la fabricación del material, después eso ha continuado, ya con la producción orgánica, eventos como el evento que empieza mañana del Foro Mundial de Acceso a la Tierra. Se hubiera celebrado allí, probablemente, porque va a haber mañana personas del Ministerio de Desenvolvimiento Agrario Brasileño, etcétera, se les podía haber encargado algún material, unas camisetas. Por tanto, hay una producción de ese tipo, otra que va a tiendas multimarcas, pero respetuosas con la sostenibilidad, y luego las ferias, ¿eh? O sea, son un mercado diverso, pero lo que pasa es que de alguna manera forma parte de lo que Salva explicaba al inicio de la construcción de los mercados sociales. Cómo vamos generando circuitos, ya que no podemos hacer la revolución para mañana, pues cómo vamos creando circuitos alternativos, aunque sea parcial, pero vamos construyendo alternativas. Acho también, Gabriel, importante que as pessoas possam ter a informação. A maioria das pessoas não sabem o que tem numa roupa de algodão. Muitas vezes as pessoas chegam na cooperativa Univens e dizem assim: eu quero uma roupa que não seja sintética. E ele acha que ele está fazendo uma grande opção, que ele está sendo melhor com o meio ambiente comprando uma roupa do algodão convencional. Ele não faz ideia que seja usado todo esse veneno no algodão. Portanto, nem a sintética e nem a do algodão, que não seja agroecológico, faz bem nem para as pessoas e nem para o meio ambiente. Achamos que essa parte é muito importante, que a gente convença o máximo possível e que a gente possa estar em todos os espaços. Se este é um mercado, que seja ele coordenado por um capitalista, e podemos colocar lá a nossa roupa, com a informação do que tem essa roupa, agregando valor para todos os envolvidos, e com a clareza de que essa tem exatamente esse recorte do meio ambiente, ela nos é importante. Portanto, nós queremos estar em todos os mercados. E um mercado que nós estamos conversando atualmente é com os hospitais. Os hospitais de queimados ou que têm uma atenção especial à saúde, o que, que significaria se os lençóis, as sábanas, para hospitais, fossem feitos de forma agroecológica, ou a roupa que as pessoas ficam quando estão no hospital pudessem estar usando? Então, poder entrar também nos mercados públicos, que é exatamente isso que é importante. Tudo isso são lutas muito grandes. Na verdade, quando a gente vence uma, tem mais outra. Bom, mas os hospitais, sobretudo públicos, precisa de lei para isso. E nesse sentido, no último governo do estado, eu sei que o Tarso Genro vai estar aqui com vocês no próximo mês, né, Gabriel? Nós conseguimos aprovar uma lei onde o estado ele tem respaldo jurídico para comprar 30% de toda a sua produção, seja o que for. Não só na merenda escolar, não só alimento, mas em tudo, da economia solidária e da agricultura familiar. Uma lei que já foi regulamentada e que só depende de quem está no governo para aplicá-la. Imagina se 30% das roupas hospitalares fossem compradas da economia solidária e com recorte agroecológico, com um cuidado. Acho que, de fato, é muito difícil, é uma luta que se faz dentro de um sistema onde o que menos interessa é o ser humano, dentro desse sistema capitalista, porque se o centro fosse a vida e o ser humano, as leis com certeza se adaptariam exatamente a esse ser humano para ele ter uma melhor qualidade de vida. Se ha entendido, ¿no? El tema de la, como un mecanismo también. Con Nelsa en ocasiones hemos hablado, hay estudios científicos que precisamente por los agrotóxicos que lleva la ropa de algodón, muchas veces están proliferando las enfermedades de piel. Y a veces las personas no sabemos, no atribuimos que es la ropa, los agrotóxicos que lleva la ropa. Por tanto, el caso de hospitales con más motivo, ¿no? Que el tipo de ropa esté exenta de cualquier tipo de agrotóxico. Yo quería añadir en esto que estaba comentando Nelsa, esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio también de la auditoría social. O sea, de algún modo es un problema general definir un espectro de parámetros que al consumidor le puede informar fácilmente de qué hay detrás de ese producto, que no compre únicamente impulsado por el efecto del anuncio en prensa o en la radio o en la televisión, sino que realmente llega, ve el producto y busque que exista una serie de valores, que haya una trazabilidad o que exista una serie de etiquetaje especial. Claro, esto a los privilegiados no les interesa, por eso es un sistema que de algún modo tenemos, pienso yo, que movilizar y que crear nosotros mismos desde la base, sin esperar a que se nos cree desde los estamentos administrativos. Y yo añadiría, si lo crean, mejor. Sí, sí, Salva, yo añadiría una cuestión que es por lo que hablas tú de la trazabilidad, que es la necesidad de fortalecer las redes que generan confianza mutua. Y ahora estaba pensando, a raíz de tu intervención, en lo que son las famosas certificaciones, que es un debate que hemos tenido con ellos en ocasiones, que son carísimas, y cómo hay que potenciar, pues bueno, ese seminario que CERAI organizó en noviembre sobre los sistemas participativos de garantía, ¿no? Es decir, cómo esas redes, en definitiva, generar capital social, no en el sentido de dinero, sino esas relaciones de mutua confianza, a mí, yo como conozco ese proceso, a mí no necesito ningún certificado. Sí, crear esas redes, potenciar esas redes, ese mercado social alternativo. Jorge. En Francia, los comedores. Perdona, tenéis ya el folleto de esto. ¿Y habéis firmado? Sí, perdona. Los comedores universitarios se puntúa el llevar ropa ecológica y con tintes naturales. Es decir, que efectivamente, tanto en los hospitales como en la comida, es un proceso que termina el ciclo, ¿no? O sea, el ciclo humano. Efectivamente, la ropa sintética daña a las personas. Hay un documental, en Documentos TV, que se hizo, donde viene todo el problema de alergias y rechazo a los productos sintéticos. Entre ellos están los tintes. Concretamente en Valencia, es uno de los puntos de referencia de una enfermedad muy común en la industria textil, que era la fibrosis pulmonar idiopática con los tintes sintéticos. El Hospital La Fe de Valencia tiene referencia. Quería preguntar la cuestión del compost, de la materia orgánica que estáis utilizando. ¿Habéis tenido ganadería, animales? ¿Cómo habéis ido extendiendo esta cuestión para hacer agricultura orgánica, ¿no? Y me ha gustado mucho vuestra experimentación de agroforestería, de combinación, porque muchas veces en España, cuando se nos habla de innovación, o de creatividad, creemos que es que hay que inventar algo sintético, cuando realmente hay una tecnología que es conocer cómo funciona la naturaleza. Y yo creo que habéis experimentado vosotros mucho más que nosotros en este terreno. La cuestión de la ganadería, ¿cómo lo estáis trabajando? Gado, né? Adubação. Ganaderia. Gado. Gado. Bom, minha esposa faz tantas coisas, e uma das coisas que ela faz ela é terapeuta homeopática. Vale. Já respondi um pouquinho. E ela faz alguns núcleos no gado. O maior problema é os parasitas. Rapato, mosca de chifre, essas coisas. E aí ela faz os nosóleos, os compostos homeopáticos, que a gente dá para o rebanho, na ração, no sal, na água. E graças a Deus, há mais de 4 ou 5 anos, a gente não usa mais produtos químicos para o controle de parasitas no gado. E não usando isso, a gente pode usar o estiércol para as compostagens. Nós não certificamos assim, o leite, porque precisaria de um grupo de produção para que a indústria láctea pudesse absorver esse produto como leite orgânico. Nós produzimos de forma orgânica, mas comercializamos ele como convencional, porque são poucas as famílias que adotam essa técnica. E as que adotam estão longe uma das outras. Não teria como a gente montar um sistema de captação único para esse leite. Né? Então assim, o gado, várias famílias usam os compostos homeopáticos, e uma das últimas vitórias que a gente alcançou na criação de gado foi o controle de mastite, que é a inflamação mamária. Mastites. E no tratamento convencional, que é Bayer, que é bom? Estou brincando. No tratamento convencional, se você faz uma aplicação de uma bisnaga no teto da vaca, você tem que descartar todo o leite dela por 21 a 27 dias. Então, você tem um prejuízo. E com o tratamento homeopático, você só faz o descarte do teto inflamado. Você pode usar o leite das outras tetas. Ou seja, é mais barato, né, e eficiente. A gente tem prova viva da criação de gado que o tratamento das mastites se resolveram com a homeopatia e não com o tratamento químico. Alguma pergunta mais? Pues sí. Bueno, pues muchas gracias y esperamos que haya sido interesante la charla. ¿Eh?